apoio site Som Automotivo Brasil. O número 1 do Brasil. O número 1 do Brasil. Cara, eu achei que ele não vinha no evento. Ele veio. E agora, corre, corre! Não basta ser Transformers. Tem que bater forte. Ah, seus manés, pensaram que ele não ia voltar. A partir de agora, o Ford Fiesta mais respeitado do Brasil começa seu show. Eu tô fora de ser, o meu som tá nervosão. Hoje eu tô dando ré, até em caminhão. Eu tô fora de ser, o meu som tá nervosão. Pode vir carretinha, carro até paredão. Fiesta Perigoso Evolution, para vocês amantes do som automotivo. Que gostam de tecnologia. Qualidade. E muita brutalidade sonora. Se isso tudo ainda não foi o bastante, toma! Vem de mal aberta. Se isso ainda não está bom, segura! Então vem de ré, abra a mala e encosta aqui. Então vem de ré. O terror vai começar. Fiesta Perigoso Evolution. Fiesta Perigoso Evolution, o terror do som automotivo. Equipado com alto-falantes Spider Chaos 8.5 e módulo sound digital. Fiesta Perigoso Evolution é concorrência. Alcance-nos se for capaz. Evolution. Apoie o site Som Automotivo Brasil. O portal das hidráulicas. He gon' give it to ya. He gon' give it to ya. He gon' give it to ya. Evolution, equipado com alto-falantes Spider Chaos 8.5 e módulo sound digital. 3, 2, 1. We could have run it. We could have roll it. We could have dice it. We could have spice it. We could have run it. We could have roll it. We could have dice it. Run it. Automotivo Brasil é cobertura de luxo. Run it. Fiesta Perigoso Evolution. É concorrência. Alcance-nos se for capaz. Visions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can't fly high, I can't go low. Fiesta Perigoso Evolution, o terror do som automotivo. Stop claiming what you own, don't think about the show. We're all playing the same game, waiting on a loan. We're unknown and known, special and a clone. Hate will make you cautious, love will make you glow. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call. We rise and we fall. Perigoso Evolution. O terror do som automotivo. DJ Jonathan. Apoie o site Som Automotivo Brasil. O portal das hidráulicas. Hidráulicas. We fought, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. Festa Perigoso Evolution. Mixagem DJ Jonathan, o DJ do som automotivo. Moçada de Macapá, por aqui quem nos fala é DJ Duarte Inigualável. Eu tô junto e misturado com a família, pregado. Alô, DJ Jonathan, forte abraço pra você. Visualiza que é mídia, DJ. Perigoso Evolution é concorrência. Alcance-nos se for capaz. Apoie o site Som Automotivo Brasil. Fiesta Perigoso Evolution. Equipado com alto-falantes Spider Caos 8.5 e módulo sound digital. Jonathan. That's why I'm special to you, girl. It takes someone special to be special to. That's why I'm special to you, girl. It takes someone special to be special to. That's why I'm special to you, girl. It takes someone special to be special to. That's why I'm special to you, girl. That's why I'm special to you. Perigoso Evolution, o número 1 do Brasil. DJ Jonathan. Fiesta Perigoso Evolution, o terror do som automotivo. Perigoso Evolution, o terror do som automotivo. Apoie o site Som Automotivo Brasil. Thank you. Perigoso Evolution. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Evolution, mixagem DJ Jonathan, o DJ do som automotivo. Alcance no se for capaz. Fiesta Perigoso Evolution. O terror do som automotivo. Automotivo Brasil. Será banana.

Tá perigoso, Evolution. Eu senti a pressão dentro do seu coração, do som que bate muito forte. A festa começou, a galera endoidou, nosso som que tá tocando pra você. Vem curtir, vem dançar. A batida é de primeira e todo mundo vai dançar. Vem curtir, vem dançar. E essa perigosa. Perigoso Evolution, o número 1 do Brasil. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade. Está perigoso Evolution. Príncipe tocou, levantou multidão. Príncipe tocou, levantou multidão. Príncipe tocou, levantou multidão. Esse príncipe negro é um sonzão. O príncipe é valente, faz o permão. Esse príncipe negro é um sonzão. O príncipe é valente, faz o permão. Eita porra! A festa vai começar, DJ Edilson te convida. Aproveita aí novinha e vê se traz amigas. Também DJ Edilson com seu carimbo real. Tá carimbando os convites pra espalha pra geral. Hoje nós vamos ostentar o uísque, Xandô e tequila. Chama lá o DJ Vanderson, o príncipe tá na pista. Esse príncipe negro é um sonzão. Príncipe é valente, faz o peirmão. Esse príncipe negro é um sonzão. Príncipe é valente, faz o peirmão. Esse príncipe negro é um sonzão. O príncipe é valente, faz o peirmão. Príncipe negro é um sonzão. O príncipe é valente, faz o peirmão. DJ Betinho Isabelense. Aqui é o MC J, tamo junto, moleque. Produtora Matrix de Vigia. Esse príncipe negro é um sonzão. O príncipe é valente, faz o peirmão. Esse príncipe negro é um sonzão. O príncipe é valente, faz o peirmão. Eita porra! A festa vai começar, DJ Edilson te convida. Aproveita aí novinha e vê se traz amigas. Também DJ Edilson com seu carimbo real. Tá carimbando os convites pra espalha pra geral. Hoje nós vamos ostentar o uísque, Xandô e tequila. Chama lá o DJ Vanderson, o príncipe tá na pista. Esse príncipe negro é um sonzão. Príncipe é valente, faz o peirmão. Esse príncipe negro é um sonzão. Príncipe é valente, faz o peirmão. Esse príncipe negro é um sonzão. O príncipe é valente, faz o peirmão. Esse príncipe negro é um sonzão. O príncipe é valente, faz o peirmão. Está perigoso Evolution, equipado com alto-falantes Spider Chaos 8.5 e módulo sound digital.